Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Falando em banda francana, eu entrevistei uma banda recém-formada que já gravou aí, sei lá, meia dúzia, 10 músicas. Ou mais, não sei. A banda Magma Safari, que é uma banda que reúne integrantes de outras bandas. Surgiu assim, do nada. De repente, puff. A entrevista fala por si só, vamos lá ouvir. Tentaremos aqui encontrar essa tal harmonia vocal e assim tentaremos soar como qualquer bandinha normal. É com esse trecho de uma letra que eu tô aqui com o pessoal de uma banda aqui de Franca, que na verdade não sei se é uma banda ou um projeto, não sei quais são as ambições dele, e é disso que a gente vai falar aqui, eu acho. É o Magma Safari, que é um quarteto novo daqui de Franca. Aliás, vocês deveriam se apresentar antes de eu falar qualquer coisa, quem é quem na banda, quem faz o quê e tudo mais. Eu sou o João. Eu sou o Renato. Eu sou o Caio. Eu sou o Berdu. Oh yeah. E essa galera, na verdade eu já conheço eles de várias rolês aqui em Franca e tudo mais. Mas é essa de que o que cada um toca. É, não. Porque cada um tá tocando tudo, na verdade. Todo mundo toca tudo. Ah, é? É. Ah, tá. Não, mas eu não te perguntei. Vai aí, ó. Fala o seu nome aí e o que cada um faz. Não, cada um faz. É, bom. Você falou? Eu já falou. Tá, tá. Eu posso editar, tá, e posso. Ninguém João, pode provar. Eu toco guitarra. Magma Safari, um projeto daqui. É um projeto? Uma banda? É um projeto. É um projeto de banda. Um projeto de banda. Tá, e quais são as intenções desse projeto? Quais são as suas ambições e onde vocês querem chegar com isso? Dominar o mundo? Vocês acham que vocês têm algum potencial pra isso? Eu tenho certeza absoluta. É, porque a música é transcendental, na verdade. Eu tava aqui mais cedo e eles estavam ensaiando. Eu até participei de algumas músicas aqui. Fala aí, vocês. Você quer saber a expectativa dessas paradas? É, sim, o que vocês pretendem. Eu não sei. É, na verdade, a pretensão, eu acho que na verdade são as próprias músicas, assim, sabe? O fato de a gente ter encontrado e ter tido uma afinidade musical, ter ficado mais amigo e passou mais tempo junto, né? A gente aproveitou que tá todo mundo de férias, é um tempo massa pra gente ficar, né, cara? E aí, a gente se conheceu, ficou amigo, a gente cara tinha umas músicas, a gente, cara, vamos ver o que vira, mas sem pretensão nenhuma. Começamos a tocar sem por divertimento mesmo, pela reunião que a gente fez e tal. Mas foi ficando bonito, cara. Né? Foi ficando bonito. Foi ficando bonito. E a gente falou, pô, e se a gente gravasse nessas coisas, né? Aí já veio a questão do nome e tal. O João já tinha um nome embaixo da manga e tal. A gente chamou. Pois é, esse nome, Magma Safari. É o Caio. Caio que não. Surgiu. Como é que, porque Magma. Magma é aquele. É o centro da Terra, né? O mais. O limite ali. É o Magma e Safari. E Safari é. Safari é o safari, né? É o safari, a selva lá, os animais, qual que é a ligação? Então, é que assim, a gente podia ficar falando um tanto de coisa, né? Mas na verdade foram duas palavras que soaram legal. Sim, soa. Só que isso é muito, muito engraçado na arte, né? Porque uma vez que música é arte, né? É que você faz alguma coisa e depois vem um tanto de gente colocando interpretações sobre o que você disse e na verdade você não quis dizer nada. Ah, aí a pretensão então era essa, que outros pudessem interpretar. Não, nem isso, era nem pra isso servir o nome, era só um nome. Tá. Mas a gente poderia falar que é alguma coisa que tá saindo de dentro pra olhar o mundo de fora. É, porque não, a gente encontrou... Isso, cara, porque tudo tá aberto à interpretação, saca? Cada um. Consequentemente, forma, né? Não pela necessidade de, sei lá, querer mostrar isso em primeiro plano. Legal. O Berdu falou das afinidades de vocês, assim. Eu não vou querer saber quais são as influências da banda, porque eu acho que isso, sei lá, fica meio homogêneo e de repente não. Até distou um pouco da sonoridade da própria banda. Mas eu queria saber o que cada um ouve, assim. Sei lá, começando pelo João aqui, por exemplo. Mutantes. Mutantes. Cara, eu tenho ouvido muito Fleet Foxes. Eu só uso Bird Rocket, cara. Só surf music. Cara, eu conheci um cara chamado Miles Thompson. É uma referência bacana, assim, que a gente pegou por acaso, assim, que é, na verdade, não que a gente copia, mas a gente viu que tem a ver, porque a gente tá fazendo um parâmetro, né? É, claro. Ah, é legal, fica a dica aí. É Miles Thompson. Miles Thompson. Só lembrar do Miles dele. E Balão Mágico também. Under Thompson. Balão Mágico é da hora. Balão Mágico. Claro. Legal, é bem eclético mesmo, de Chaves do Chapolin, Miles Davis e Hunter Thompson, se foi isso que eu entendi. E sei lá, o que vocês têm a divulgar aí, site? Tem o SoundCloud, /MagmaSafari, só aí no Facebook. Como é que é? www.soundcloud.com/magmasafari Legal, e... O MySpace tá uma merda, né? É, tá ligadão, né? Pesado. E ninguém sabe mexer mais. Esses dias uma amiga me deu uma página de uma compositora lá e tudo. E o acervo dela era bem grande, assim. Só que era no trama virtual. E é bem mais leve. No SoundCloud você entra e rapidinho as músicas carregam. Sim, mais prático. É, eu acho da hora uma coisa que surpreende, assim, tipo, uma cidadezinha pequena, cu de mundo, franca, só que tem pessoas que têm potencial e tem materiais necessários pra fazer uma coisa pra ser ouvido em qualquer lugar do mundo, sabe? Não pra ficar rico e famoso, mas pra agradar, porque música é pra agradar, né? E sabe, O importante é fazer quantos movimentos artísticos não surgiram em cidadezinhas minúsculas, assim, sabe? Uhum. Então eu acho isso da hora. Pois é. Provocar isso nas pessoas, sabe? Sim. Eu acho que essa provocação também, igual eu tava falando ali de não querer mostrar pela necessidade, mas pela consequência, é uma consequência, entendeu? Porque a partir do momento que você se livra de tudo isso, a arte em si vai ficar mais verdadeira e vai chamar mais atenção, né? É meio contraditório, porque parece que quanto mais a gente procura fazer aquilo autêntico, mas vai provocando, mas vai incomodando, né? E contaminando. O importante é fazer. Tipo, quem faz arte é porque tem essa necessidade, né? Tipo, você absorve coisas de fora e aí você digere e depois você tem que vomitar aquilo. Claro. E aí o resto é consequência mesmo. Tipo, sim, você faz um negócio sincero mesmo, né? Verdade. Um reconhecimento, tudo vem depois. Não precisa ficar pensando muito, eu acho, nisso. Porque atrapalha a própria arte. É, então. Palavras de, aliás, de um do integrante que é, além de tudo, é um artista plástico, que tem um trabalho bem legal. Isso. Existe site, alguma coisa, pessoal, que eu queira? Tô com planos de fazer aí um blog pra comercializar os trabalhos e tal. Bacana. Enfim, qualquer coisa é Renato Lima, é só procurar ali no Google. E então, tem alguma música aqui que vocês queiram que eu toque aqui no programa? Não sei. Qual que escolhe? Ué, se você quiser escolher a que você recitou aí, pode ser Formigueiro. É Formigueiro? Eu acho que é a mais ouvida até agora, né? Não é que tem mais. É. Qual é o nosso hit? Tá legal. Tem 4 hits, porque as 4 tem quase o mesmo tanto de play. Ah, tá. Uma boa medida. Formigueiro. Tá legal, então vamos ouvir aí Formigueiro da banda Magma Safari e logo mais tem mais. Oh, até. Yeah. Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Thank you. tentaremos aqui alcançar essa tal harmonia vocal. E assim tentaremos suar como qualquer bandinha normal. Recebendo energia solar, astronauta terreno lunar, geografia, histórias banais, formigueiro, mensagens no ar. Vamos ouvir aí uma entrevista que eu fiz com o grande, o ilustre Thiago Reis, que é um astro que virou Franca de cabeça para baixo naquele concerto histórico que ele fez com várias participações ilustríssimas também, em mais de 20 dias de show. Pois é. E espero que vocês tenham gostado do programa de estreia. Sempre lembrando que toda quarta-feira às 9 da noite, reprisa às 4 horas da tarde no domingo. É isso aí. Logo mais tem mais. Até. Bom, estamos aqui na grande presença do meu querido amigo Thiago Reis, que... Reis não. Que... Nem plano de Reis aí, não. Ah, come on. Acabou Thiago Vioto. Do Antaps. Então, diz aí, já que você quer, tá me interrompendo tanto, diz aí qualquer coisa que você queira dizer pra nós. Leave me alone. Oh, yeah. E o Thiago, como muitos de vocês sabem, realizou uma turnê aqui em Franca de 28 shows. É isso? Não, 28 não. Começou dia 9, foi até dia 28. Isso, é... Tão... Mas é, whatever. 20, 21. Não, peraí. 19, né? 19, é. Shows esgotados, lotadaços. Como é que foi? Conta aí pra nós. Como é que foi pra mim, né? Como é que foi? Conta aí pra mim como é que foi, foi a turnê. emocionante. Todos os shows lotados, os ingressos esgotados, o pessoal saindo na porrada pra comprar ingresso de cambista, sabe? Uhum. Como é que era o negócio lá? Era mesmo, cara? Não, era o estádio, né? Só. 60 mil pessoas por show. Sim. Então teve lotação esgotada, várias participações especiais aí. Uhum. E foi uma turnê de muito sucesso. Legal, você tocou em todos? Todos, claro. Teve uma noite especial, assim? A primeira. É sempre a primeira, né? A adrenalina tava solta, né? Então todo mundo na expectativa. Sim. Poxa, que legal. E existe outro projeto aí que... Então, vamos. Agora a gente tá com um projeto, a Yellow Pig Productions, que é a nossa produtora. Tá com um projeto de uma turnê intergaláctica. Vamos fazer uma perna da turnê em Marte. Uhum. E, inclusive, a abertura da turnê desses shows vai ser com o Mr. Tuizo Reis. sim, claro. Tuizo Reis vai fazer a abertura com seu teclado eletrônico, né? Thiago e Tuizo, a nova dupla. É, TT, né? Martiana. Vamos fazer a primeira escala da turnê em Marte com 286 shows. Uhum. E depois... Tem previsão de... Em janeiro de 2012. Sim, sim. E depois a gente vai tentar... O Ganso desistiu de fazer... levar essa turnê pra mais longe, né? Vênus, Júpiter, Saturno, talvez. Urano, Netuno. Estamos com um convênio com a NASA, né? Uhum. É, porque pra não dá pra saber, cara. Com os ônibus espaciais. Apesar deles ter aposentado o ônibus espacial, mas a gente vai... Não, mas rola. Não, eles vão abrir essa exceção pra nem nossa... Nem se for pra clandestino, turnê. Cara. Porque senão todo mundo morre de claustrofobia. Não dá pra... O governo russo ofereceu os ônibus espaciais deles pra gente. Uhum. Então, já tá tudo certo, né? E não tem nada burocrático ali. Não. Tem vários ônibus espaciais aí prontos pra levar o pessoal pra curtir a turnê. Uhum. E o meu empresário, Nate Alarico, tá vendo todos os problemas logísticos, né? Ele tá resolvendo isso tudo. O Ney Talarico, a homenagem do CD pra ele. É. Talarico Piradaços. É um álbum conceitual, né? É o duplo lá. Duplo. Uhum. Que eu compus, assim, inspirado na pessoa de Ney Talarico, né? Certo. Cara muito louco e tal. Por que Talarico? É o sobrenome dele. Ah, sobrenome. É. Tem, ele não exerce a função. Também, ele é Talarico também, mas é o sobrenome dele. Uhum. Ok, e o que mais? A gente já falou da turnê, já falou do seu disco solo, das participações ilustres, inclusive. Todo mundo que eu entrevisto, aliás, eu já passei, já toquei junto, mas é naturalmente uma coincidência. A gente tá sempre buscando as coisas, sei lá. É sempre desenvolvendo pra fazer o melhor, o mais inesperado, né? Pois é. Você ganhou muito dinheiro, assim, né? Muito, fiquei milionário. Uhum. Eu já era, né? Mas fiquei mais. Uhum. Já era milionário, ficou mais. Quase igual o Paul McCartney agora. McCartney. Ney Talarico também. Ele é um Talarico. Ele tirou a Linda McCartney do John Lennon, né? Não, a Linda nunca foi do Lennon. É, então ele não é Talarico. Não. Ok. E tem nosso empresário aqui, Gansoli. Gansoli. A gente pode entrevistar o Gansoli, por exemplo. É, como é que é aguentar essa fera aqui, ambulante? Que fera. O Thiago Reis, vioteira. Não, o Thiago Reis é tranquilo. Um cara tranquilo.